Pense. E olhe dentro de si mesmo e pergunte até quando serei mais um idiota. Questione a sua mediocridade e acharás o caminho. Pense. Será que sou um retardado? Será que não tenho senso crítico? Será que sou mais um babaca? Pense e olhe dentro de si mesmo. Pense e pergunte a quando serei mais um idiota. Pense.